sou caô. Olha o que ela provocou. Me destruiu no flat, os meus contatos quebrou. Me destruiu no flat, os meus contatos quebrou. E os meus contatos quebrou. Frase já apaixonada, que ela me marcou. Que me lombrou, lombrou, lombrou. Frase já apaixonada, que ela me marcou. Me destruiu no flat, os meus contatos quebrou. E os meus contatos quebrou. Frase já apaixonada, que ela me marcou.